bastidor, planeta de água. Economiza, não desperdiça, não esbanja, não extravasa. Sem luz até vivemos, mas sem água é impossível. É dele, é meu, é seu, aí é nosso compromisso. 75% que constitui planeta de água. Economiza, não desperdiça, não esbanja, não extravasa. Desses 75%, só 3% é água potável. O homem acaba com tudo, dá pra ver, isso é notável. Estava na porta do bar, tomando um copo com água, vendo o mano lavar uma pala com a torneira sempre ligada. Lavou a metade do carro, enxagou e dava risada. E sambuou a outra metade e a torneira não foi fechada. Finalizou tudo, eu acabei de beber minha água. Humildemente eu falei quando perto dele eu passava. Economiza, não desperdiça, a água é vida, um dia acaba. Ele via a mão no bolso e tira a conta da Copasa. Mandou eu conferir para ver se não estava paga. Consciência temos que ter, né mano, senão já era. A conta dele estava paga, mas ele não é dono dela. A senhora na rua de cima, ela varreu, passeu que nada. Não usa a vassoura, ela varre com a água. Não tem cheiro, é incolor, não tem gosto, mas é vida. Parceiro, por favor, usa a cabeça, economiza. Quando for escovar os dentes, mano, fecha a torneira. Se estiver ensaboando, fecha o chuveiro na hora do banho. Não é pagando sermão, irmão, não é brincadeira. Cada um faz sua parte, todo mundo sai ganhando. Desses 75, só 3% é água potável. O homem acaba com tudo, dá pra ver, isso é notável. Empresas jogam detergentes, solventes, metais pesados, resíduos radioativos e dos petróleos derivados. Algumas doenças provocadas pela água contaminada: dengue, cólera, hepatite, disenteria e malária. A água é vida, irmão, não joga a sua fora. 75% que constitui planeta de água. Economiza, não desperdiça, não esbanja, não extravasa. Sem luz até vivemos, mas sem água é impossível. É dele, é meu, é seu, aí é nosso compromisso. 75% que constitui planeta de água. Economiza, não desperdiça, não esbanja, não extravasa. Desses 75, só 3% é água potável. O homem acaba com tudo e dá pra ver, isso é notável.